735, Fox Lima. Fox Lima, livre o táxi a baixa altitude até o pátio 5, reporte livrando a vista. Seu solo foi ao 57. Positivo, reportar livrando, Fox Lima. O meu Papatango, livre alinhar e manter a 17. Solo azul 4234, informação Sierra, boa tarde. Azul 4234. Azul 4234, Recife, autorizado no 310 via Asterisco 58. Decola da pistão no 0, primeira curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 19935, transponder 5552. O Romeu Papatango, livre decolagem na 17, o vento é 120 graus com 8 nós. Aracaju, decola da 10, primeira curva à esquerda, controle 119, decimal 35, transponde 5552. Azul 4234, está correto, chama para o estacionamento. Chamaremos para o pushback e acionamento. Solo, 3897, versão 6, pushback e acionamento. 3897-06, está autorizado, chama táxi. Chamará. Solo, Salvador, com 273, vibrou. 273, Alfa Juliette, para o 03. Alfa Juliette para o 3. Solo, Salvador, gol no 601. 601 no Galeão, copia? Copia. No 601 no Galeão, autorizado, 360. Via Perzulu, 10. Confirmou, você está ciente do Notan, que agora tem que ser... Desconsidera, no 601. Galeão, o Perzulu 10, decola da 10, primeira curva direita. Natael, Leda, Bridge, controle 11935, transponder 5561. Galeão 360, Pêndulo 10, decola da 10, curva direita da El, Leda, Bridge, 1935, controle 5561, transponder 601. 601 está correto, chama o pushback acionamento. Tá mais. 119 decimal 35 e tenha uma boa noite. Seguinte, o Papatango, o procedimento saída, o Laconde, chamar controle 1935, o Papatango. Controle Salvador, o Papatango, decolou da 17. O Papatango, prossiga para o nível 050, saída Conde. O céu da Conde, prosseguirá para o nível 050, o meu Papatango. 354 no 5, atinja 160, chame Ilhéus em 120, decimal 1, o serviço será corrigindo. Ilhéus, melhor agora, Ilhéus em 125, 133-25, bom voo. Chamar Ilhéus, 133-25, confirma Ilhéus ou... É o centro Recife. Centro Recife em 125, e 1-3-3-2-5, 3-5-4-1-5. 1-8-5-6, chame Recife em 1-2-6-8-5, alterne 1-3-3-6-5. 1-2-6-8-5-3-2-6-5, obrigado. Sol, Lutan 3897, 231 a bordo do Galeão, 4 horas e 5 de autonomia para o táxi. 430 Galeão, confirme por gentileza o POB, Lutan 3897. POB 231. 235? 231, 231. 231, muito grato, Lutan 3897. Tem táxi autorizado via pátio, Índia no ponto de espera, chama 208612 e altímetro no 04. Pátio, Índia, ponto de espera 286397, obrigado, boa noite. Estacionamento gate. O objeto vai ser 20. Mestre 20, aguarde 04. Hawker 907, Mike Charlie approaching. Dunna, can we expect ILS X-ray runway 10, is that correct? It's correct, and you are cleared for the procedure, report perception, localizing course. Appreciate that. Okay, we're cleared for ILS X-ray runway 10, report established on the localizer, Hawker 907, Mike Charlie. Mike Charlie established on the localizer inbound, sir. Complete approach, call tower 18.6, have a nice landing. I appreciate it. We'll talk to you in a little bit. Over to tower 18.3, Hawker 907, Mike Charlie. 4234, posição remota, reporte com o plano pro táxi. Reportada para o táxi, azul 4234. Commodore Tower, good evening. Hawker 907, Mike Charlie is with you. About 8.5 miles inbound, ILS X-ray. November, Mike Charlie, good evening. Check the landing gear, you are clear to land runway 10. QNH 1014, the wind is 120 degrees with 8 knots. Wonderful, thank you. Down in 3 green, clear to land, runway 10, Hawker 907, Mike Charlie. American 907, Mike Charlie, please could you confirm the parking apron? Direita, prefira a saída da Leda após Leda. Vou direto, posição Eudes, onde intercepta a rota Zulu 44. 5560 no transponder, o controle em 1 no 9.35, Oceania 6259. Hawker 907, Mike Charlie. Portão 10, após quando pronto, pressionamento push. Para o táxi objeto 6720188, 3h30, confins. 3h30, confins, confirma o POB? 1-8-8. Boa noite, Rota 3897, quanto será, pronto? 3897, boa noite, após o jato que pousa, ali mantém 1-0. Após ali mantém 1-0, 3897. E aí, 18-6, obrigado, boa noite. 4, autoridade, voo 1-6. Falou Salvador, voo 1567, 370 Brasília. Vicente da Serra. Vicente, eu só não comprei o calçain. 1567. 1567, o nível solicitado Brasília é o? Nível 370. 370 é incorreto, pode ser o 36? Não, 3-8 então. Certo, então a gente vai coordenar com o centro. Um minutinho, por gentileza. Na escuta. No 601-07, o portão, aguarde, por gentileza. Guarda. Para o táxi azul 4234, 105 ao POB, 3 horas de autonomia, alterna Maceió. Azul 4234, em táxi autorizado via pátio, Índia no ponto de espera da 10, quando pronto, chama 208-612 e altímetro 10-4. De táxi, quando espera, torre 208-612, azul 4234. Ali, on the ground at 1-1, vacate the runway by the right and call ground control 121.9 for taxi, okay, good night, sir. Yeah, right turn off, 121.9, and we'll contact ground control. Salvador, boa noite, objeto 6720, quanto espera, pronto. Boa noite, 6720, aguarda, quanto espera. Tá. Multa 3897, está livre de decolagem da 10, vento é 130 graus com 8 nós. Quer HB14. Livre de decolagem da 10, 3897. And we're looking actually to go to General Aviation Customs. I think it may be spot 10. Okay, text via Alpha Kilo to Apron 3. Alpha and Kilo to Apron 3, Hawker 907, Mike Charlie. Okay, do you know the look of the Apron 3? I'm sorry, sir? Do you know about the Apron 3? Do I know about it? No, I can see it on the chart here. What do you mean? Okay, enter via taxi Alpha after the first left. Yeah, Alpha Kilo to Apron 3, correct? Afirmativo. Ok. O no 601-07 o portão. Tá livre, reporte quando pronto pro táxi. Livre, chama táxi, é 601. No 567, pronto pra cópia. Pronto, voo no 567. Voo no 567, Salvador Brasília, autorizado a nível 380, decolagem da 17. Corrigindo, decolagem da 10, primeira curva direita, terceira saída Arbo, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após Elefa, onde intercepta a rota Zulu 17 até Brasília. 5563 no transponder e o controle em 1 no 9.35 ou 1567. Por gentileza, aguarde para o cotejamento. Está curvando à esquerda para Recife. Na decolagem, 340, vigilância. 340, se possível, da presente lenda. Chegou no 567, a linha Cogino, igual o 1567. Coteja. O Gol no 567 autorizado Brasília, nível 380, decola da 10, curva direita, saída Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, até a posição Elefa, após intercepta Upper Zulu 17 até Brasília, Gol 1567, transponder 5563, controle 1935. Correto, 01 no portão, reposto quando pronto, pressionamento push. Entende. Condor 25, prossiga. Boa noite, estamos passando a autoridade, eu estou aqui a acionar, e tem uma aeronave para o pátio de militar. Pátio de autoridades, então a intenção é translado até o pátio militar. Tá. Reporte quando pronto para o táxi, por gentileza. Azul 4234 está pronto. O Azul 4234 está livre, a decolagem da 10, vento é 140 graus com 8 nós, que negar 10, 14. Está iniciando o Azul 4234. Web 6720, novamente agradeço, está livre agora a linha e manter 10, preparando-se para a decolagem. Ali mantém novamente o decolou ao Zuno 7, o controle 1935, bom voo e boa noite. 1935, boa noite, Azul 4234. Estimativo com o 25, tem táxi até o ponto de espera do pátio de autoridades. No ponto de espera vai manter a posição e chamar a torre em 1 no 8 decimal meia dúzia para o translado. Web 6720, está livre decolagem da 10, o vento 130 graus com 8 nós. Livre decolagem, 6720. 01 confirmando no 86, Campinas 345. Ok, Uno 601, tem táxi autorizado via Pátio Índia no ponto para Uno Pronto, chama 2-18-6-12, altímetro 1014. Só informando, táxi lento até o ponto de espera, ok? Quando deve já decolando agora, aos 1-8, previsão de decolagem aos 2-3, conforme a informação em curso ATIS, separação das aeronaves, professor Sul, 5 minutos. Por gentileza. Controle Salvador, 103603, está cruzando 190 para 150 na Flor de Mari. Uma informação que erra. Boa noite. Boa noite, 3603, desça para o nível 050, chegada Mari. 050 na Mari, 103603. Web 6720, decolou ao Zono 8, controle 1935, muito obrigado, boa noite. 1935, bom serviço, obrigado. Controle Salvador, cordial, boa noite, objeto 6720, decolou, se escuta. 720, boa noite, 360, saída da Elv, vigilância. 360, nada Elv, podemos curvar direto, direita da Elv, senhor? Autorizado, Elv. Aê, obrigado. Boa noite, frequência livre estacionar Condor 25. Ailton, da 3897. É, mantém a saída 3897. Ok, já mantém. O Gol 601, boa noite, está autorizada a linha decolada 10, vento é 120 graus com meia dúzia de nós. A linha decola da 10, 601. Recife em 1251, alterne 1 na 3325. 251 2325, 3897, obrigado. Azul 4234, Recife agora em 12685, alterna 13365. 12685, alterna 13365. Azul 4234. Meia 01, decolou os 24, controle 1935, bom voo, boa noite. 1935, boa noite. Sala da Gol, 9601. 9601, no vigilância, 360 da EL. 360 na da EL, 601. Objeto 6720, chame o centro Recife, 1251, alterne 13325. Ok, copiou 251, 12325, mensalizado. 3325, a secundária, bom voo. Boa. Dado, copia? 360, copia. O Golo 273 autorizado para Confins, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16. Decolando da cabeceira 10 para a curva direita, subida da EL inicialmente, seguida para as posições Leda e Bride. O transponder é 5572 e o controle em 119.35. Quanto é isso? Autorizado então 360, decolando a 10 curva direita, saída da EL 65, 5572, 1935, meu voo 1273. 273 correto, chame pronto para o pushback e acionamento.